Porque na vida tudo é perigoso. A estrada é longa e sempre sem luz, mas vou prosseguindo. Eu não temo nada, eu vou pela estrada, de mãos dadas com Jesus. Eu vou, com Jesus.